Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast. Hoje estamos aqui com aquele cara que só quer fazer crossover se for fiel ao gibizinho. É o Everton. Acho bom. Essa foi boa, hein? Chegou bem. Então, ele até congelou. Bem, ele ficou até desconcertado. Caramba! Não, acertou, ficou miserável. Ficou muito acertou, miserável. E também estamos aqui com o cartunesco João Pedro. É isso. Também estamos aqui na presença daquele que não pertence a esse universo, mas a gente dá um jeito de encaixar ele, o Maurício. Opa, e aí? Também aqui ao meu lado, virtualmente, estamos aqui com a presença dele, o Agente Magaren. Nossa, o que, é isso? Foi isso. É referência ao Agente Spidey do PS4. Ah. É, vai ter relação. E também estamos aqui, como diria aquele que é mais... Eu vou deixar pra falar isso durante o programa. já ia fazer a minha piadinha no começo, mas deixa pra lá. Também estamos aqui com aquele que é... Calma, respira, vai no seu tempo. Calma, Magaren, primeira vez gravando é assim mesmo. Pois é. Fica então tranquilo que a gente vai cortar isso tudo na edição. Ah, sim. A gente, né? foi referência ao Aranha, que o Eric gosta. Aquele que não, que só gosta, do único Cross que ele gosta é do Cross de Ferro. O exército do Cross de Ferro. O Eric, Meu Deus. Foi muito longe. Bastante. Como que você consegue fazer a referência de crossover com Cross, com o exército da Cruz de Ferro? Parabéns. Parabéns. Que Cross. Não, mas foi rápido. Mas assim, né? Uma coisa é você parar pra pensar na piada. Outra coisa é aqui no meio da confusão o cara lembrar. Aqui na parabéns. Edição foi rápido mesmo, né? Muito bem. E hoje, como... Não sei se ficou claro, mas hoje a gente está aqui para falar de crossovers, mas crossovers um pouco diferentes, né? E o Maurício vai explicar para a gente o que a gente vai fazer, que é a ideia dele. Ah, sim, sim. Se der errado, foi o Maurício. A pauta que eu organizei aqui nas últimas 3 semanas, passei, organizei aqui, montei tudo certinho pro pessoal, vai funcionar mais ou menos assim. Tipo, quantas vezes você já não se pegou imaginando, poxa... Como seria se o meu personagem favorito se encontrasse com esse pessoal dessa coisa que eu estou acompanhando? Seja uma série, um filme, ou um livro, ou um outro gibi. E é mais ou menos esse exercício criativo que a gente vai fazer aqui, né? Como seria o Aranha encontrando outros personagens de universos que a gente gosta? Imagina você estar assistindo lá na terça-noite, Caceta e Planeta. Aí você pensa, putz, tinha que ter o Homem-Aranha no Caceta e Planeta, né? Bobear já teve. É verdade. Ou então você tá assistindo Trapalhões, né? Ah, não. É, deixa quieto. Bom, então vamos lá. Você chegou a falar que é crossover impossível? É, porque a teoria é que tem que ser impossível. São crossovers impossíveis, né? Porque o Aranha já teve vários crossovers aí ao longo da história. São crossovers que a gente acha bem provável, praticamente impossível de acontecer. É. Tipo, como seria um crossover de Homem-Aranha no mundo de Pokémon? Espinarak e Ariados pra cima deles, né? E o inimigo natural dele ia ser a Beedrill, né? E antes de seguir pro programa, só lembrar que esse podcast ele é do site aracnofan.com.br. O Aracnofan tem 3 podcasts, sendo 2 semanais. O primeiro é o Tripview Classic, lançado toda quarta-feira, onde a gente comenta cronologicamente todas as revistas do Homem-Aranha, seja a revista em que ele é o principal ou que ele participou e etc. Começamos lá nos anos 60 e estamos avançando aí. E na sexta-feira temos o Tripview, que comenta revistas atuais do Homem-Aranha e às vezes outras coisinhas especiais, como episódios de desenhos animados, por exemplo. Mensalmente temos o Tweepcast, que sai na sexta-feira da última semana do mês. Essa semana não tem Tweepview Classic nem Tweepview, tem apenas o Tweepcast, que é um podcast naquele formato mais usual, que todo mundo está acostumado, né? De que é junto uma galera para falar sobre algum assunto. Além disso, temos as nossas redes sociais, nos siga em todas as redes sociais, que a gente está sempre atualizando e está interagindo com o pessoal. Temos o Aracnofan no Facebook, Twitter, Twitter, Instagram, YouTube, grupo do Facebook. Em todos os lugares a gente está como Aracnofan, né? Barra Aracnofan ou arroba Aracnofan. Você acha a gente em todo canto. E estando lá, você pode pedir para a gente o link do grupo do WhatsApp para participar com a gente por lá também. É, além disso, se você quiser apoiar o Aracnofan com algum valor financeiro, você pode fazer isso através de padrim.com.br/aracnofan. Isso ajuda a gente a cobrir vários custos que o site tem, de hospedagem, como podcast e o site em si, enfim. E em troca tem algumas recompensas que você pode ganhar com isso. Ah, e claro, né? Se você não puder contribuir financeiramente, e mesmo que você possa, você também nos ajuda muito compartilhando os podcasts e as publicações do Facebook, Instagram, etc. com amigos. Espalhe a palavra do Aracnofan, que nosso único objetivo é a conquista... Não, desculpa. Nosso único objetivo é juntar o máximo possível de fãs do Homem-Aranha para trocar ideia e compartilhar nossas experiências. Muito bem? Então é isso aí. Bora pro programa. Eu preciso de 2 minutinhos aqui, tá? Já volto. 2 minutos depois. Isso vai ficar na edição, o Magaren vai botar a fala do Bob Esponja. 2 minutes later. 2 horas depois. Assim, vai ter crossover com o Bob Esponja também hoje, né? Imagina o Homem Hídrico no universo do Bob Esponja. Esse é o vilão onipotente, onipresente, né? É, o Deus. Aí, não, o universo do Bob Esponja se passa dentro do Homem Hídrico. What's this? O universo de Bob Esponja é apenas uma colônia de bactérias dentro do... Não tem, na Marvel não tem aquela eternidade lá que é tipo o universo que tá tudo dentro dele? É o Homem Hídrico. E todo mundo sabe que o Homem Hídrico sempre tá dentro daquelas caixas de água lá que tem naqueles prédios, né? Ah. Aquelas que são meio que... Porque tem aquele formato... É caixa de água de foguete lá. Cima. Então, peraí, se o Bob Esponja mora na fenda do biquíni e o biquíni é do Homem Hídrico... Nossa, eu não quero imaginar isso. É, então... A gente já tá fazendo um crossover Homem Hídrico com o Bob Esponja. Dá pra fazer um crossover da Xuxa, né? Xuxa e os Duendes. Xuxa e os Duendes. Mas esse já teve. Seria legal. Só que troca a Xuxa os Duendes pelo Duende Macabro, Duende Verde. Tem que ter o Duende Macabro todo satanista lá, porque a Xuxa fez um pacto. É mesmo, né? Ó. A Xuxa fez um pacto e quando apareceu é o Duende Macabro, o satanista. Chega o Duende lá que o Maurício adora, né? O Macendeio, depois que o melhor Duende. Fica loucão no auge. Vocês começaram ou vocês estão... A gente fez um crossover aqui do Homem Hídrico com o Bob Esponja. A gente falou que o universo do Bob Esponja se passa dentro do Homem Hídrico. E daí a gente lembrou que o universo do Bob Esponja é a fenda do biquíni, né? Então. E a Xuxa com os duendes, né? Daí principalmente o duende macabro, porque ela fez um pacto, daí ele tem aquele lance lá do demônio e tal. Pior que eu fiquei pensando num crossover com o Bob Esponja, que o Lula Molusco podia ser uma versão do Octopus naquele universo, né? De certa forma. Ah, ele cai alguma coisa radioativa no mar lá, ele ganha poderes, aí o Bob Esponja vai sofrer. Ele tem super-heróis lá, né? É. Homem-Sereia. O Lula Molusco pode perder um tentáculo e virar presidente. Eu ia falar que o crossover mais impossível de acontecer é o do Aracnofan com o Mônio. Deve ser difícil mesmo. É que ele deixou subir na cabeça, né? Eu tô comendo, tá, gente? É isso aí, a vida é essa agora. Tô falando pro ouvinte, né? Que a vida agora é essa. Aqui, mas é verdade, o Mônio deixou subir na cabeça, né? A fama. Ele até queria dar ideias, né? Pra esse programa. Fama é o nome do piolho que ele tem lá, que ele dá o nome de fama. Ele deixou subir na cabeça. Quem quer puxar o primeiro aí? Crossover. Ó, o terceiro. Eu já puxei o Maurício? O primeiro que Maurício eu falo. Deu a ideia, ele que vai puxar o primeiro. Eu já até sei. É como? Sei lá, alguma coisa envolvendo dinossauros, talvez? Eu ia falar que tinha alguma coisa a ver com bruxos, mas tanto faz. Pode ser dinossauro não, também. Não. Escolha a ordem. Não, você vai não falar tem. Primeiro de Jurassic Park ou primeiro de Harry Potter? Eu não sou tão capitão óbvio quanto vocês pensam. Então vai ser por último, beleza. Os dois. A princípio eu pensei em 2 crossovers aí separados pra essa pauta. E curiosamente os dois têm relação com histórias tipo de polícia, investigação e tudo mais. Que são histórias que eu gosto bastante quando acontecem ali nas revistas do Aranha. Que é o Homem-Aranha em CSI? É, Nova York dava certo. Vide as histórias do Devorador de Pecados e tudo mais. CSI Novo Horizonte. E o primeiro crossover que eu pensei foi, tipo, o Homem-Aranha com o L de Death Note. Caramba. É, pois é. O Peter só acha que é inteligente. Ele ia cair na primeira pegadinha do L lá. Ele... Não, mas então, não eles como adversários, tá ligado? Acho que de repente o L tá fazendo alguma investigação ali por Nova York, alguma coisa, e os caminhos deles acabam se cruzando, e de repente ele pega e vê o Aranha aí como um aliado pra ajudar ele, né? E foi algo nesse sentido assim que eu pensei. Eu acho que eu já comentei. Tem que adivinhar o nome do Aranha pra escrever no livro, né? Então, já tem. Ser... Eles têm um elo de ligação aí, que é o Willem Dafoe. Um L de ligação. Isso. É o Willem Dafoe lá. É verdade. O Willem Dafoe, cara. Por falar nisso, eu lembrei que tem a versão de Hollywood do filme. Então, é por isso mesmo, né? É por isso mesmo que o Willem Dafoe é o Ryuko lá. Excelente, o Light fica dando piti. Eu assisti faz 3 semanas e é bom sim. Tá certo. É só diversão e alegria. Não assisti nem o anime, nem... O Light fica dando piti. Aí no anime também ele faz a mesma coisa, o pessoal não fala. O pessoal passa pano igual o Eric faz. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. No filme ele fica... A gente vai estar falando de Death Note. No filme ele fica tipo fazendo tudo pela menina. Nossa, então quer dizer que quando você, um personagem faz tudo por um personagem, a adaptação é uma bosta? É bom saber. Deixa eu anotar aqui no meu caderninho de jogar na cara. Mas pensa, no caso do Homem-Aranha, as revistas dele sempre foram focadas no romance. Ah, sempre sim, tem a mulher que ele gosta, namorada, e no meio de um namoro e outro tem uma briga. Ah. Mas é sempre ele tentando ir atrás da Beth, ou tentando ir atrás da Gwen, ou tentando ir atrás da Mary Jane. Ah. E as brigas estão no meio, é só pra não ficar muito chato, entendeu? Enfim, tá anotado. Antes... Como eu estava dizendo antes da gente comentar da briga do L com o Homem-Aranha por uma mulher. Então, eu sempre imaginei uma história mais ou menos, sei lá, tipo, tá tendo uma perseguição em Nova York, alguma coisa, aquelas bem perseguição alucinante que vai destruindo as coisas da calçada e tudo mais, e daí o Aranha vai parar o negócio e aí vai ver, era, tipo, sei lá, um plano maluco do L que tava acontecendo lá pra chamar a atenção, e de repente o Aranha caiu naquela, daí eles viram aliados, mas assim... Não pensei nem coisa assim a ver com o Death Note, sabe? Algum crime acontecendo, crime ocorre, nada acontece, feijoada. E daí os dois acabam se ajudando. Até porque o Aranha pode ser um bom aliado nessa questão, tipo, de fazer uma... Ficar infiltrado, meio stealth, assim, sabe? Nos lugares, entrando por de ventilação. Pode gerar algum conflito, né? Porque o Eli tinha umas paradas que... Às vezes ele passava por cima de alguma coisa e tal, sem se importar muito pra chegar no... É, vídeo. Até aí o Aranha já fez coisa pior, né? Mas é... Podia talvez ter algumas discussões que, se for na lábia, provavelmente o L sempre ganharia, né? Mas... Até porque a lábia e L começam com a mesma letra. Exato. Mas... A gente comentou recentemente uma história do Homem-Aranha e o motoqueiro contra o Duende Macabro, né? E é uma história do título do motoqueiro. E daí tinha o Johnny Blaze, o motoqueiro e o Aranha. E daí sempre que o motoqueiro ia atacar o Duende Macabro, o Aranha chegava e descia a porrada nele, tipo, em vez de ajudar ele contra o vilão, sabe? Então, eu não sei. Parece que o Aranha, quando ele pega um crime pra ele tratar, ele não gosta de gente que dando pitaco, sabe? Ele é bem... Ele até tem parcerias, tipo, bastante parcerias nos quadrinhos, mas me parece que, na maioria das vezes, as coisas são feitas do jeito dele, ou ao menos, tipo... Ele acaba fazendo do jeito dele uma hora ou outra, sabe? Ele acaba não seguindo tantas ordens, assim. Até porque ele é um super-herói, assim, que nunca foi muito de ficar em equipes, né? Assim, ele não é comandado, geralmente, né? Dependendo do crime, pode ser que até o próprio Aranha meio que perdesse um pouco a cabeça. E assim, pelo que eu vi, assim, tanto no anime quanto no ótimo filme da Netflix, o L não é um cara, assim, que vai, tipo, e já vai direto, assim, pra matar, sabe? Ele tem essa política contra a matança também. Então, acho que esse ponto não seria o conflito dos dois. Mas, tipo, o Aranha acaba sendo bem mais impulsivo. A gente vê ali na história lá do Devorador de Pecados que ele tava querendo matar o cara e quem teve que ficar segurando ele foi o Demolidor. Acho que talvez o que... daria um pouco de conflito entre eles é que o L meio que vai levando até as últimas circunstâncias pra provar o lado dele, né? Tipo, a gente vê lá no anime que ele mantém o Light em cativeiro lá por não sei quanto tempo. Acho que talvez isso pudesse ser um conflito ali. Mas dependendo do crime, eu acho que era muito mais possível o Aranha ficar emocionalmente e o L acabar ter que segurando ele de fazer besteira, sabe? E o Aranha é mais impulsivo, né? É muito comum ver nas histórias ele, tipo, algum outro herói quer esperar alguma coisa acontecer e o Aranha já quer ir partir pra cima, sabe? Ele já chega na... Mas ele tá amadurecendo, voadora, né, Milton? Ele vai... Ainda tá em construção. Quase 342. Ô, Maurício, sobre seu argumento aí, você me perdeu quando você falou ótimo filme da Netflix. Não, foi proposital. Eu já faço filtro de público aqui, sabe? Netflix e ótimo na mesma frase é meio complicado, né? Mas eu não sei que tipo de crime seria. Eu acho assim que pra ter o envolvimento do L não seriam crimes pequenos também, sabe? Então, eu acho que seriam crimes assim de grandes proporções. Por isso que eu até imagino o Aranha meio que ficando impulsivo em algum momento, sabe? Porque ele vê a situação meio que saindo de controle, daí ele resolve partir pra violência pra acabar de uma vez com tudo. A gente não tem grandes histórias do Aranha investigando coisa, não tem? Eu tô tentando lembrar. Tem um livro chamado Ruas de Fogo, que sim, é meio centrado na parte policial. Então acho que seria uma boa seguir naquela linha ali. Tipo, ninguém sabe quem é o vilão. Tem o CSI Novo Horizonte lá do Aranha e o Demolidor. Lendo papel queimado. Usando o sentido de aranha. Mas esse Ruas de Fogo, ele tem, tipo, o Aranha, ele tem uma relação com a polícia, assim, até por causa do Ted Lasso. Ele tem uma proximidade, ele ajuda eles nas investigações, daí. Ah, isso é legal. Tem até uma coisa que foi usado lá no próprio MC2, né? Quando seguiu as histórias lá pro lado da Garota Aranha, que o Peter é meio que um cientista da polícia, né? Mas ele tem essa coisa. Nesse livro em especial, se eu não me engano, só é revelado que o vilão é o... Não sei se eu vou falar aqui, acho que não é spoiler, né? Faz muito tempo que foi lançado. Melhor não, porque 99% não leu o livro. Então, eu acho que se chegou até agora, não vai ler, né? Quando for ler... Eu só não tive a oportunidade de comprar ainda, cara. Eu tenho vontade de ler, eu só não tenho livro ainda. Tá ok, até lá vocês já esqueceram quem é o vilão. Mas enfim, ele tem todo esse lance, assim, de investigar e tem, tipo, um crime envolvido ali que tem em relação com drogas e tipo, pessoas consumindo aquela droga e agindo de determinada maneira diferente, tipo, eu acho que seria algo nesse sentido, assim, meio que envolvido com um submundo do crime, assim, essas coisas que a Aranha sempre teve meio envolvido. Mas tem, eu lembro de algumas histórias, assim, de investigação... De investigação, assim, a própria morte da Jean DeWolf, a gente vê um pouquinho disso. Aquela que a volta do uniforme negro, ele não sabia que era o Morbius que estava lá no subterrâneo e tal. Deixa eu comentar nos próximos New Classics aí. Aí, Maurício, é o Morbius. Tava aguardando aí mencionar o... Tem vários. Querido. Tem vários. Se o Eric ouvisse os programas, ele saberia que a gente já zoou com o Maurício por isso aí. E só pra concluir, assim, imagino muito no final, tipo, resolveu as coisas lá, os dois se cumprimentando, um agradecendo ao outro, sabe? Tipo, valeu pela ajuda, não sei o quê. Aí os dois, tipo, num topo de um prédio, e o Aranha pega, vai embora, fala, valeu, L. Daí, tipo, tá uns metros de distância, aí o L fala assim, obrigado também, Peter, sabe? Tipo, deixando um ar aqui. E agachado, né? Segurando alguma coisa com a ponta segurando do dedo. Segurando um doce na ponta do dedo. Caramba, é igual um gárgula. O Harry fez isso em uma edição que a gente comentou há pouco tempo atrás no Studio Classics, né? Não sei se vocês lembram, aquela que o Duende Verde meio que ajudou ele na fábrica lá contra o Lápides. E daí, tipo, eles derrotaram o Lápides e tal. O Duende de Martelo estava junto. E daí depois o Aranha falou pra ele, para de agir como duende e tal, você tem uma família, para de bancar o maluco aí. E ele foi embora. E daí ele fez isso, ele falou bem assim mesmo. Ele ficou agachado, tá segurando um doce com a ponta do... ele falou, entendi. Então, e na hora que ele fala também, obrigado também, Peter, sobe aquele canto gregoriano. Fica a tela toda estilizada em azul. Legal que a abertura do crossover seria um rock pesadíssimo. A segunda abertura do anime é... Ramones tocando Spider-Man. Muito bem. Então, próximo crossover, vocês que estão com ideias pra crossover, não que eu não esteja, né, mas vamos seguindo. esse que o Maurício falou é meio que impossível, né? A ideia é essa. Porque a ideia é essa, é isso que eu ia falar. Então eu separei, assim, tipo, um de mangá, assim, também, um de desenho americano, um de filme e um de série. Então eu vou começar falando de filme, que eu imagino, assim, que seria interessante, apesar de ser um gênero bem diferente, o Homem-Aranha no universo de Matrix. Isso é meio louco, né? Eu imagino, tipo, Homem-Aranha sei ruim. Lá, sim. Ele entra... Como? Que isso, Magalha. Mas ele tem poderes dentro ou fora da Matrix? Poderia ser o Miguel O'Hara, pra ficar menos zoado, assim, menos... Ah, mas já teve, mas lá é o Matrix 1 ou é o Matrix ruim? 2099 já teve lá do eles entraram em cyberspace, por isso que eu acho que do 2099 poderia ser interessante, porque seria um esquema parecido, só que ele ser transportado, sei lá, e daí acabar sendo pego por uma das máquinas e ser colocado na Matrix, sabe? E daí ele tem que saber o que ele tá fazendo lá, e, tipo, ele redescobrindo os poderes lá dentro. Tá, então ele tem poderes no mundo real, vamos dizer assim, e dentro da Matrix ele tá preso dentro manifesta. Da Matrix e precisa... É, seria interessante. É, eu acho que seria assim, olha, ele seria pego ali pela máquina, e quando ele renasce dentro da Matrix, ele já tá com uma memória falsa, digamos assim, com outro nome e tal, e conforme ele vai interagindo lá, ele acaba notando, assim, que ele tá com... que ele tem uma força um pouco maior, tipo, os poderes dele começam... No momento que ele começa a chegar a um certo limite, assim, não sei se vocês sabem, no filme as pessoas normais não têm poderes, mas no momento que elas têm consciência de que elas estão na Matrix, elas conseguem fazer umas coisas meio doidas, tipo, pular alto e tal. É tudo uma questão de ela saber que ela tá lá dentro e ela poder controlar, né? É tipo aquela ideia então, do sonho lúcido, né? Quando você percebe isso, que você tá sonhando, você consegue manipular o sonho. É porque é um programa de computador, então meio que você, se você sabe que é um programa, você consegue burlar algumas regras. Você tem que aprender isso, a burlar as regras. Claro, mas... que daí tem o Neo, que ele é tipo montado pra fazer coisas meio malucas, mas ele também tem, digamos, habilidades na vida real, né, diferentes, porque ele tem uma cena lá que ele consegue parar as máquinas no mundo real. Essa é a parte do Matrix ruim que o João falou. É. Que ele começa a conectar... Isso aí já não vale nada. Ele conecta na Matrix por Wi-Fi, sabe? Faz parte da história. Mas, enfim, o que eu imagino, assim, ele lá com um nome diferente, com outra identidade, mas, claro, com a aparência de Miguel O'Hara, ou Peter Parker, tanto faz. E daí, quando ele é posto num limite, sei lá, ele entra numa competição, alguma coisa assim. Tem até aqueles desenhos do Animatrix, tem um que conta mais ou menos isso, né? Que é um cara, um maratonista, que ele meio que desperta quando ele tá se excedendo ali no esforço da maratona e ele corre mais que todo mundo, ele meio que adquire uma super velocidade e tal. Essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos que Usain Bolt. Pois é, tá na Matrix, tá? e daí, tipo, é isso, assim, acho que seria legal ele descobrindo, e daí ele começa a ter flash de memória, lembrando e tal, e até ele acordando, assim, sabe? Não precisaria nem ter os personagens do Matrix, poderia até ter depois, tipo, aparece os caras da fila pra ele lá e tal, mas seria interessante dele começar a agir como um herói lá, até ele aprender a sair daquele mundo, né? Ah, numa dessa, eu acho até legal, tipo, você, sei lá, ter um Norman Osborn ali, como se fosse um agente Smith, tipo, que é um cara corporativista, assim, e tal. Ele quer manter o status quo ali, sabe? É interessante. Ou já que são um monte de, tipo, o Smith faz os clones dele lá, poderia ser um monte de Morlun, né? Já que o Eric gosta aí dos Morlun. um monte de Morlun ali com aqueles... Com todo aquele lance dele ser meio que imbatível. Já tem até o subtítulo, a primeira então, né? luta Matrix, do Neo lá com, clonagem total. Com ele é tipo... Nossa, Deus, que... isso pareceu a saga do clone mesmo, esse roteiro. Que evoluiu muito rápido e de uma forma maluca. É tipo Matrix, né? No início do filme ele tinha problema pra desviar de bala. E daí no final do filme ele tá voando que nem o Superman. Ele é o, sei lá, o 50º escolhido, né? Ele veio depois do Neo, continua a mesma coisa. Poderia ser interessante. Mas eu acho que seria interessante. Então, esse foi o primeiro. Ai, imagina ele com óculos escuro ali. Ele usa, né? O óculos escuro lá, o Miguel, nas histórias, né? É legal ele com um casacão ali. Da hora. Eu acho que poderia ser uma boa essa. Interessante, gostei. Alguém quer dar outra ideia só pra intercalar? Posso ir, vai, Magá? Pode falar, João. Magari, não quer ir, não? Ah, não. Pode ir. Tá bom. Então tá. Vou começar. Eu pensei em só dois, né? Eu pensei em um sensacional e um muito bom. Então vou começar com o melhor. O próximo é impossível. O João com a humildade. ele é humilde. Ele desafia aparecer alguém mais humilde que ele aqui nesse programa, né? Não, olha que o Dan Smith pensava a mesma coisa quando tava escrevendo. Não, mas a diferença é que ele escreveu. Eu só tô pensando. No pensamento é sempre melhor, você sabe, né? É. Eu faria um crossover do Homem-Aranha com Ben 10 Supremacia Alienígena. Que não é a série original do Ben 10, é a série sequente, que é o Ben 10 um pouco já mais velho, já sabendo mexer lá no Omnitrix. Então como que funcionaria? Seria um episódio em três partes e depois um episódio especial no futuro. Eu já pensou até na divisão do negócio? Já, eu bolei o roteiro todo. O começo do crossover, quando ele se encontrasse, quando o Ben, desse, o Ben se apresentasse, ia falar, meu nome é Ben, e o Peter caía chorando. No, tio Ben. Relembra a origem. Um episódio só pra relembrar a origem. Poderia ser um crossover com o Ben Reilly, né? Que daí, tipo, os dois com o mesmo nome, Ben 10, seria Ben 2, daí, por exemplo, um trocadilho. Não, se liga. Poderia aparecer o Ben Yuri, que o Ben. Ben 20. Ben, sei lá quem. Ben Green. Começaria no episódio do Ben 10 e tal. Um pouco mais já na frente, não no primeiro episódio e tal. Seria na metade da temporada. Começaria com o Ben lutando com um alienígena novo. E esse alienígena novo é o Homem-Aranha no uniforme negro. Aí ele tenta absorver o alienígena, só que o uniforme fala que isso não é um alienígena, que ele não pode absorver. Aí o Ben fica naquela, como assim? Eu sempre luto com alienígena, esse cara não é um alienígena. Aí depois a gente descobre que esse cara era o Peter Parker no uniforme negro, que ele tá ali porque a Madame Teia mandou ele pra lá por causa de alguma coisa que aconteceu lá no universo Marvel, e aí ele entrou no universo do Ben 10. Então eles se juntariam para lutar contra o Venom, que aí sim, o Venom é um alienígena, e aí na segunda parte, no segundo episódio, o Ben conseguiria absorver o Venom, porque o Venom é alienígena, e o Ben 10 viraria um Venom lutando junto com o Peter Parker para acabar com o Venom. Basicamente os anos 90. Eles derrotariam o simbionte do Venom. O Ben conseguiria esse alienígena novo do universo Marvel, que é o Venom, e usaria nos episódios subsequentes e tal. É o Venom. E aí, como todo alienígena que o Ben 10 se transforma, ele tem que ser verde, então ele seria tipo o Venom verde, com a marca no peito e tal. E aí, esse seria. Mas todo alienígena que ele vira é verde? É. Aquele que era de fogo, que era vermelho? Mas tinha um negócio verde também. Vermelho, não, todo alienígena que ele se transforma tem ou os olhos verdes ou o símbolo do Omnitrix verde no peito, então no braço e tal. Tem sempre alguma coisa de verde. Aí seria isso e tal. E aí, depois, o episódio especial seria aquele episódio de toda a saga do Ben 10, que ele sempre vai pro futuro e encontra ele no futuro. O Ben 10 iria pro futuro e no futuro ele encontraria o Homem-Aranha do futuro, que é o Miguel O'Hara. E aí ele ajudaria o Miguel O'Hara com todos os novos alienígenas que ele conseguiu do universo Marvel. Caramba. Caramba, ele realmente pensou em tudo. Virar um Skrull, imagina. Exato. Esse episódio do futuro, o Ben 10 mostraria que ele tem todos os alienígenas do universo Marvel lá no Omnitrix e poderia se transformar em todos eles. Imagina ele virar Marcy Kane ali só pra trollar o Peter, né? Porque ela virou uma alien numa história lá. Caramba. O pessoal que deve estar ouvindo nem deve saber nem quem é a Marcy Kane, né? Porque o personagem apareceu, acho que sei lá, em 15, 20 edições no máximo. E a parte dela virar alienígena, acho que nem saiu no Brasil, né? Pois é, a parte de alienígena saiu nas histórias do. Como é que é o nome daquele maluco? O Valete de Copas, né? É, o Spencer Sporting. Exatamente. Mas eu tava esperando só o João comentar que essa história poderia, pra alegria do Magaren, se passar no planeta dos simbiontes, né? Em determinado momento. Olha aí. Um episódio do futuro, Magaren, talvez. Da história. Eu gostei. Eu fiquei surpreendido que está tudo bem organizadinho aí. O João fez o dever de casa. É só desenhar e animar. Marvel, faz aí. Você sabe que era assim que o Stan Lee passava a história pros outros, né? Eu acho que o Ben 10 e o Homem-Aranha, eles têm uma coisa em comum, né? Que é que o desenho foi ficando cada vez mais infantiloide, né? Mas eu não vou ficar criticando aqui porque o Eric não gosta de dar opinião no programa. A gente tem que, ser engessado aqui, né? Não é isso. Aqui nós temos. O Aracnofã está com fama de que só reclama. Aqui. Mas aqui é bom ter senso crítico, né? Não, mas falando sério, o Ben 10, ele teve uma parada que ele foi ficando cada vez mais. Hoje em dia, tipo, é pra crianças de 3 anos, né? Sei lá, antes era pra criança de 10 anos, agora é pra criança de 3. Não que fosse ruim, eu acho legal, assim, tipo, é um desenho que o primeiro, o segundo, até esse que o João comentou aí, ele fica mais velho, as histórias ficam até mais elaboradas e tal. É um desenho bem legal. O pessoal tem preconceito porque, tipo, sei lá, cresceu nos anos 90 e daí, tipo, porque não é da época que Ben 10 é tosco. Exato, mas não é um desenho ruim, é um desenho elaborado. Ele tem uma criatividade, tem tipo 300 mil raças diferentes de alienígenas e tal. Ele só perdeu a sonoridade na tradução, né? É da hora. De Ben 10. Hum? Ele só perdeu a sonoridade na tradução, porque é Ben 10 em inglês. E ele perdeu o sentido também na primeira temporada, porque no final da primeira ele já começa a ter mais de 10 alienígenas. Sim. Talvez sejam múltiplos de 10. Aconteceu isso, né? Que ele tá tipo um desenho mais cômico, né? Do que antes. Aquela Kim Possible lá, eles poderiam ter traduzido mantendo ainda Kim Possible, mas o Ben 10 não deu. Muito bem. Magani, você quer comentar algum? Não sei. Magari tá triste? Não sei. Eu não sei. Eu achei que você ia sugerir aí um crossover com um certo personagem mexicano. É, sim. Vermelho. É que eu achei que era só pra dar os... Só vocês estão criando roteiro. Eu não sou igual o do Slot, que eu me meto onde eu não entendo... Eu não sei fazer roteiro. Cita o personagem que a gente vai elaborando o roteiro. A gente te ajuda. Porque na última história a gente teve um com o Charles. É que eu pensei. Que no meio na verdade, vendido, quando vocês falaram crossover impossível, eu pensei em três. E, obviamente, e como eu sou bem imprevisível, obviamente que esse que o Eric está sugerindo aí estava nele. Que é Chaves, Chapolin, no universo do Bolões. É mesmo? E o outro que eu vou deixar pra depois também. Que o Mônio quase acertou no nosso grupo lá, mas ele só errou o nome do cara. Acertou a espécie. É, pra quem não sabe, o Mônio ele aparece durante uns 2 minutinhos no grupo todo dia, não, né? Uma vez na semana pra a gente não esquecer dele e tal, mas ele tá envolvido com os projetos dele lá. Então... Você tá envolvido com. Cara, drogas. Eu tô imaginando uma história do Homem-Aranha com Chaves e não faz muito. Dá pra fazer igual o Chapolin. O Chapolin é mais fácil. Porque o Chapolin é mais. Super-heróico. E além disso, o Chapolin tem poder de viajar entre dimensões, de universo, de tempos. Sim, sim, e... sim. Teve uma revista. Pensando uma maneira de colocar o Chaves, o Aranha, pra entrar na vila, aquela do Chaves. Como é que entra naquele lugar? Vocês estão zoando, mas o Maurício Everton não lembra que o Chaves já apareceu na vida do Aranha aí esse mês agora. Lá como mendigo. É verdade. No meio dos mendigos, né? Eles estavam lá, o Chaves estava com mendigo. Teve uma revista de 50 edições de Homem-Aranha e Deadpool. Ele pode fazer crossover com qualquer pessoa, se você quiser. 50 edições. Então, né? Ele tem uma revista que era só pra fazer crossover. A maioria bosta, sim. Mas era pra fazer crossover. Ah, hoje em dia tem aquela personagem, a Gafanhoto Vermelho, que é basicamente o Chapolin Colorado no universo da Marvel. Não faço ideia, mas vou concordar. Alguém poderia falar, né? Tipo, e agora? Quem poderá me defender? Aí aparecem os dois juntos, porque a Madame Feia, mano. O Aranha brota lá e fala, o que eu tô fazendo aqui? Foi sumonado. Podia ser o Chapolin com o Thor. Aí ia ter o martelo, o Thor não conseguiria levantar a maleta biônica e ia ficar triste. O Chapolin poderia ser um summon de Final Fantasy, né? Porque ele é realmente sumonado, né? A pessoa fala e ele aparece do nada. Aparece, faz a cagada dele e vai embora. E ele não tem limite de tempo, de devaneios. Diversões, de alegrias. Né? Diversões, alegria, dimensões. Então assim, vamos lá, tipo, já pensei numa situação aqui. Eu acho que, tipo, pro Chapolin aparecer, assim, ser um negócio bem cômico mesmo e tudo mais, acho que pode ser, sei lá, no Clarim Diário, o Jameson tá tendo um surto, sabe que nada tá sendo certo, daí o Jameson fala, meu Deus, e agora quem poderá me ajudar? Aí, tipo, nisso o Peter tá junto lá na sala e o Chapolin aparece, sabe? Que beleza. Agora discorro. Agora Discord. E eu pensando aqui em Guerras Secretas, o Beyonder juntando pedaços de todos os mundos. E aí, de repente, vem o Chapolin num aerolito, sabe? Um aerolito. Viajando lá. E cai lá junto, porque cantando, o Beyonder puxou sem querer. Mas sim, pode ser. O vilão tinha que ser o Besouro, né? Ou então o John James tá preso em Vênus, que ele ficou preso por lá, e chama a ajuda do Chapolin. Meu Deus do céu. Ainda assim é melhor que muito roteiro de histórias, mas é estranho. A gente não precisa se esforçar muito pra ser melhor que o roteiro da Marvel, não. Mas a ideia do Maurício aí é uma boa. O Jameson pede ajuda lá, o Chapolin aparece. E aí basicamente a história seria o Peter tentando resolver as paradas e o Chapolin com a intenção boa, mas atrapalhando, e no final o Chapolin que resolve, né? Basicamente isso. Claro, ele é o herói da história. O sentido de aranha do Chapolin funciona, pelo menos. É verdade. E funciona como radar, né? Aí está, X quilômetros usado noroeste. O Dobe Aranha só acha em algum lugar do país. E o Chapolin, se você parar pra pensar. Eu ia falar que o Chapolin, se você parar pra pensar, ele é uma mistura de Thor, Homem-Formiga, né? Ele é Homem-Aranha por causa do sentido de aranha. O Besouro. Tem até aquele meme lá que fala. Ah, eu tenho um sentido de aranha, eu tenho um martelo, eu posso encolher, aí tem o Chapolin. Ah, precisou de três de vocês pra fazer um de mim? Já que vocês gostam, vocês ficam falando aí toda hora, que pra mim a melhor profissão pro Peter é que ele seja um professor, não sei o quê. Imagina ele chega pra dar aula numa nova escola, é contratado e entra lá, tipo, ele tá substituindo o professor Girafales daí. É aquela turma lá, ele vindo, ó. Nossa, Deus. Que tristeza. Ele tenta me ensinar lá o Chaves do Kiko. Chiquinha fala, posso fazer uma observação? Não, e o Peter pode falar, né? Só, nossa, e agora quem poderá me ajudar? E aí aparece. É o crossover dentro do crossover. É um episódio especial, mega especial. Aquele efeito especial do Chaves e Chapolin juntos, sabe, bacana. Só faltou eles irem pra Acapulco. Apesar que com o dinheiro que os caras tinham pra fazer a série na época, era muito bem feito. Mas, né? Melhor que a série do Nicholas Hammond. Efeito especial melhor que o Nicholas Hammond. Tá aí, ó. A gente conseguiu dar um crossover pro Chapolin e um crossover pro Chaves com crossover de Chapolin. Ah, se quiser, a gente faz um bolão, sabe? A gente põe os dois bandidos lá, o Chomper e o Peterete, pra saltar. Daí a Tia May tem um ataque cardíaco e apareceu o Dr. Chapatinho pra ajudar. Ele aparece pra ser salvo, né? Ele é o Stan Lee do crossover. Sabe? A Tia May com o Dr. Chapatinho disputam daí, né? Quem tem mais idade. Isso, eu não sou velho. E o Jaiminho chega na Tia May, né? Pra ser que nem o Willy Lump, que a gente tá falando da história, né? Meu Deus do céu. É, né? Que das histórias atuais que a gente tá comentando no TVU Classic, né? A Tia May... tá namorando, depois que o Nathan Lubensky morreu, ela tá namorando o carteiro do Quarteto Fantástico, que é o Willy Lumpkin. E a gente sempre lê as falas dele com o dublador do Jaiminho, né? Nossa, daí quer evitar fadiga. Muito bem, eu acho que quem podia fazer o ator aí pra ser o Peter lá nos crossovers podia ser o Hector Bonilha. Ele tinha um penteadinho meio do Peter. É, poderia ser, né? Tipo, imagina, tipo, branco, o Peter, né? Mais ou menos naquela fase do John Romita, sabe? Eu acho que só eu não vou dar ideia, porque eu tô realmente sem ideia nenhuma. Mas é isso aí, gente. Vamos seguindo aí. É isso aí. Tá, beleza. Tô deixando a minha pro final. Aquelas desculpas, né? Tô deixando a minha ideia aqui pro final. É isso aí. Vamos seguir. Como eu tinha falado, que eu tinha separado um filme, uma série, um desenho. Um adeus, um alô com a feiticeira. E um mangá. Meu Deus, é demais. Como eu já falei, o filme Matrix, né? O desenho que eu tinha separado, eu tava pensando assim. Animatrix. A grande maioria dos desenhos americanos, eles são muito focados em comédia, tipo. Mas daí alguém pode falar, mas o Aranha também tem comédia. Mas é que é diferente. Ah, bem. A comédia dos desenhos, dos cartoons, eles são mais assim. Mais de escrachado, sim, né? Aquele humor meio nonsense, né? Enquanto o Aranha, ele é uma coisa mais pé no chão. Tipo, é um humor mais real, né? Ele faz uma piadinha ou outra. Então, eu acho que a maioria desses desenhos não ia combinar. O cara chega e fala, sei lá. Ah, depende se for do Incríveis Amigos lá, que é. É, aí até daria, sei lá, um crossover do Scooby-Doo com o Homem-Aranha e Incríveis Amigos, sei lá. Mas ainda assim, não sei, sabe? Não, não encaixa, né? E eu tava pensando, os desenhos americanos, eles são de super-heróis, eles são da Marvel ou da DC, né? A maioria. Então já não, meio que não é impossível. Daí não vale a pena eu chegar e falar aqui que eu quero um crossover, sei lá, do Homem-Aranha com... Você tá falando isso... Lanterna Verde, que por o exemplo. Aranha, então, não... O Aranha não combinaria com um personagem de desenhos aleatórios, não sei o quê. Vão no YouTube, digite aí Homem-Aranha e Muppet Babies. De nada. Eu tô querendo ver se o Everton vai chegar em Avatar. Não, gente. E daí eu ia falar que assim... eu tava pensando quais desenhos americanos que não entram nessa fórmula, né? Daí, tipo, tem aqueles desenhos antigos, tipo, um He-Man da vida, mas o He-Man não é tão impossível porque ele já teve crossover com Superman e outros heróis, né? O Everton dá pouca volta pra falar. Eu tô esperando até agora o que vai ser. Que é pouca volta? O que eu tinha lembrado era o Ben 10 e que o João já falou dele, então eu vou ficar pô, assim. Essa volta toda é pra falar assim então, gente, e não é nenhum. Então eu vou pular, né? Escola Dante de contextualização. Eu só tô fazendo um exercício pra vocês verem como é difícil encontrar um problema. Sei lá, na história do Everton tem duas páginas de família, recapitulação. Né? Tipo... Prefácio, 15 páginas. Depois reclama do Bentes. Vocês ficam zoando o cara aí do programa. Não, eu acho que, enfim, tirando então desenhos americanos de lado, eu vou falar de mangá, né? Eu acho que um que combinaria bastante com a Aranha é um que eu não vi muito, assim, não tenho muita ideia do que seja, mas talvez alguém aí tenha visto. É aquele My Hero Academia, né? Que, tipo, é focado em heróis, então... Mas aí é poderia mais... combinar. Aí poderia combinar com o Aranha sendo um dos professores, como você falou. Sim, eu tinha tipo, pensado ali nesse, mas seria o meu terceiro, no caso. Eu pensei, mas não cheguei a bolar roteiro. Ele não foi, não, ele não foi muito bom, João. Ele só foi bom, razoável. foi ok. Eu pensei em ele ser lançado só, no uma universo. Pausa, e, tipo... Everton, só uma pausa. O João falou em 5 segundos que ele pensou no que você falou. Ele falou, eu pensei nesse, mas eu deixei pra lá. Mas achei muito bosta pra minha, pro meu nível. Então, alguém assistiu esse anime aí? Sim, eu assisti, eu vi. Eu não assisti. Posso discorrer falam bem, então, sobre né? isso? Falam bem, né? É legal. É, não, eu assisti, só que assim, olha, eu vi picotado, né? Então, acho que a única ideia que eu teria pra ele, vocês podem aprofundar depois, é que o Aranha, ele tem aquela coisa que, se eu não me engano, nesse desenho, o pessoal nasce com os poderes ou desperta a partir de um tempo ali, eles não são mutados, né? Não. Tipo assim, todo por mundo alguma tem, coisa externa. Quase todo mundo tem poderes. E seria um diferencial do Aranha, tipo, ele chegou sem poderes e tal, e ele recebe o poder, né? Ele é picado pela aranha radioativa e tal, e se torna o super-herói ali da vez, né? Tipo, ele até recebe porque, um se poder for pegar, totêmico. A maioria dos heróis lá, tirando o principal, aquele que é o, acho que é o All Might, né? Que é o fortão lá, que tipo, o Superman da vida, o Aranha acho que seria o mais pica das galáxias lá, né? Porque o pessoal não é tão, assim, tipo, não é tão apelão, né? São, tipo, poderes básicos, tipo, uns X-Men da vida, assim, que cada um tem um poderzinho, mas, tipo, o Aranha sozinho tem uns 10 poderes diferentes, né? Tipo, tem a força, tem a agilidade, tem a teia, tem sentido de aranha, etc. Então, eu acho que seria interessante o Aranha ser justamente um desses professores, assim, ou um herói independente que não se junta com os outros, sem assim, ser um cara mais misterioso, um cara que só tá fazendo ali, mas não quer ter aquela fama, aquela coisa de que lá o pessoal, tipo, os heróis são tipo estrelas, como se eles fossem louvados, né, pelo público, como se fossem até os supremos, né? É tipo Dinastia eu acho M. Que... É, Dinastia M também. O Aranha, ele poderia ser, tipo, o cara mais renegado, assim, o herói que faz as coisas do jeito dele, que não dá satisfação e que, tipo, a mídia fica em cima porque não sabe que ele não se encaixa com os outros. Isso também poderia ser um jeito legal de colocar ele ali. É, não. Eu pensei no Homem-Aranha ser um professor da UA, né? No caso, um dos professores. Porque no anime a gente tem o All Might, que ele é tipo o aspecto do Superman, que ele é super over the top, super forte, super poderoso. Ele é tipo todo Superman, mundo pensa só que legal. É. E aí a gente tem também o outro professor deles, que é o Eraserhead, né? Que ele é meio que... Ele se importa com os alunos, mas ele meio que não se importa tanto com tudo. Ele muito parecido com as personalidades do Batman. E aí teria o Peter Parker, o Homem-Aranha, pra ser meio que um entre esses dois professores. Ele seria o professor que se importa com as crianças, que faz piadinha, mas na hora que tem que ficar sério, fica sério. Na hora que tem que salvar os alunos, salva os alunos e tal. Então eu botaria ele como no meio desses dois professores, entre o All Might e o Eraserhead. Seria mais útil que o microfone, não? O micro, esqueci. Ah, não, esse personagem é bem ruim. Mas aí eu fico pensando, será que os vilões do Aranha em geral não seriam, tipo, fortes demais pra esses personagens? Tipo, teria que ter uma adaptação ali, né? Porque... É que, na verdade, os personagens lá é que a maioria são crianças, né? Mas os adultos, os poucos que aparecem, são os professores e tem os vilões que aparecem também. É, eles que são mais fortes, né? Tipo, sim, as crianças ali que são... Mas mesmo assim, as crianças tem uns que tem os poderes lá que são um absurdo, que se crescerem, treinar os poderes, essa é a ideia, né? Uhum. É, então o Peter Parker, ele seria um ótimo professor nesse sentido. Ele ensinaria as crianças a tirarem o máximo dos poderes delas. E aí seria um negócio interessante, porque como os professores treinam as crianças e eles desenvolvem novos poderes e tal, a gente vê, eu não sei se é spoiler falar que o personagem principal do My Hero Academia, ao invés de só dar soco e quebrar os braços, ele começa a aprender a dar chutes por causa do treino do All Might. O All Might fala, você não pode ser igual a mim, você tem que inventar um estilo próprio seu. Então eles também aprenderiam coisas novas com o Homem-Aranha, ser mais ágeis, a tentar coisas diferentes, poder melhorar os poderes dele a partir dos ensinamentos do Peter. Usar os poderes com responsabilidade. Exato, tá faltando um mantra nessa, na vida dessas crianças. Acho que é o mangá que mais combina, né? Se for pensar, os outros são tipo viagem total, né? Mas a ideia, a coisa legal é ser viagem. Eu acabei de falar aqui de Chapolin. A gente achou um jeito pra fazer sentido. Não, é impossível de... Agora tenta colocar o Homem-Aranha descendo a porrada com o céu, por exemplo. Eu até considerei falar de Dragon Ball antes, mas assim, pra ele fazer um crossover com Dragon Ball tem que ser lá na fase do Goku criança e até a metade do anime. Qualquer coisa com um crossover com Dragon Ball seria isso, eu não sei se lá um Punch Man. Tem que ser tipo assim, o Homem-Aranha aparecendo no torneio, sabe? E no primeiro o torneio de artes você descobrindo, é, o torneio de artes marciais. Aí no meio você descobrindo que ele tá lá, tipo, vindo de outra dimensão. Uma coisa que poderia acontecer, já que a gente falou de Dragon Ball, vamos tentar pensar aqui nessa fase. E podia ser tipo isso mesmo, tipo, ele foi parar naquele mundo lá de alguma forma, que não dá pra saber exatamente o que aconteceu, ele tá... Eu ia falar que ele podia estar meio sem memória e tal, mas aí vai ser muito parecido com a ideia lá do Miguel O'Hara no Matrix. Mas eu tinha pensado justamente nisso, tipo assim, se ele tivesse sem memória, alguma coisa do tipo, ele podia perceber que ele sabia lutar bem e tal, e aí tentar ganhar um dinheiro no torneio. Basicamente ele tá tentando sobreviver. É, se fosse, ou então a gente podia fazer, não ia durar 5 segundos, mas a Marvel, legal, a Marvel ser um dos universos lá no último torneio que teve aí. Aí já era. Pega vários personagens da Marvel. O Aranha não ia ser levado, né? Ia ter que ser levado, sei lá, o Galactus, quem mais? Não aguenta, não aguenta. Galactus, não aguenta. Pior que Galactus. Não aguenta. Dragon Ball colocar é levado. É, mas cara, aí o Homem Molecular e o Beyond, eles aguentariam tranquilo. É, não aguenta. Dragon Ball é a luta... É, ao invés cara, da lógica. Cara, o Mestre Kami foi pro torneio. O Dragon Ball tem vários pontos que você fala assim, tá, não, o Goku virou o Super Saiyajin, porque a lenda falava que o cara tem que ter um coração puro, tem que ser bom e tal, e ter raiva. Aí, ué, o Vegeta virou também, por quê? É, porque o coração é pura maldade. E é isso aí, gente, eu não vou explicar mais nada, não. Acabou. Mas essa cena do pura maldade é foda pra caramba. Então, mas é o que eu tô falando. Dane-se a lógica. Exatamente. Ah, não, porque é muito difícil. Você construir todo o mundo, construir toda a mitologia e jogar ela pela janela. É, não, e troca aí depois do você pensa véio. Assim... É tipo falar, construir tudo que o simbionte veio não sei das quantas, depois falar, não, ele sempre esteve na Terra. Não, e aí você pega, tipo, ah, não, porque, ah, beleza, então, né, o Vegeta é porque ele passou por um trauma muito grande de achar que ele era o melhor e não era, tal, tal, beleza, então eu vou forçar e aceitar. Aí chega Goten e Trunks, né, e tipo assim, ah, com 8 anos de idade a gente também vira, e é isso aí, por quê? É porque é assim. O Trunks vem até antes do Vegeta, né, se for... Então, assim, Dragon Ball não futuro, tem muita, né, lógica. Já transformando. Imagina se usasse um pouco de lógica. Cara, o Peter já virou Super Saiyajin. Na verdade, o Ben, ele, né? Ele, quando ele pintou o cabelo de louro na saga do clone. Aqui, mas na ideia do torneio lá, se realmente acontecer, se ele tá sem memória, alguma coisa assim, podia ser que no final das contas, algum dos participantes do torneio é uma coisa meio Piccolo assim no torneio, tipo, algum dos participantes é meio sinistro assim e tal, e no final você vai descobrir do meio pro final, que um dos participantes é algum vilão do universo meio-meia que viajou pra lá e tal, e aí o Peter foi tipo seguindo o cara, sabe, pelo portal alguma coisa assim, só que o Peter ficou sem a memória e aí no meio do torneio ele descobre e tal, e aí no final eles ajudam ele com as esferas e mandam ele de volta pra Terra. Esse vilão aí secreto podia ser o Mistério, porque daí o Mr. Satan ia estar certo quando eu ficasse falando, ah, é só um truque. Aí, ó, tá vendo? Mas aí deu do meio pra frente de Dragon Ball, já era. Não adianta mais não. É, ele e o Saiyaman lá poderiam fazer um crossover, né? Super-heróis na cidade, combatendo o mal. É, mas se o Saiyaman espirrar, né, no Homem-Aranha, o Homem-Aranha morre, né? Não, mas eles não iam lutar, né? Porque essa regra não é 7-8. É verdade. Porque o Gohan lutava com bandidinhos comuns, né? Tipo, ele chegava e dava porrada, mas ele controlava a força, né? Eu lembrei do Vegeta. O Eric fala isso, mas ele esquece que a gente teve a grande cena do Pantera Negra dando um mata-leão no Surfista Prateado. O Aranha vencendo o Senhor do Fogo. Eu lembrei, foi do torneio lá na fase do Majin Buu e o pessoal dando o soquinho bem de levinho na máquina, vocês lembram? Tipo, com a pontinha do dedo. Essa cena e o Vegeta ótima. Apelando. E eu realmente estava querendo ver um torneio depois de tanto tempo e o torneio para pela minha. Tô muito triste. Bom, aí dei uma ideia, Dragon Ball, pronto. Contribuir com alguma coisa. Nem foi eu que dei a ideia, né? Só desfica um pouquinho. Eu cheguei a pensar em The Boys, mas eu pensei ser o Homem-Aranha e encontrar o Homelander e morrer. Acabou. Tem o crossover. Não tem o Homem-Aranha lá, né? Série é difícil, né, cara? Série é difícil. Não, não dá. Não. Eu nem considerei. Eu tô falando de zoeira aqui. Eu nem considerei fazer não, o crossover. Não, porque tem vários heróis diferentes. E o Homelander não mata todo mundo. Tanto que os caras lá, os The Boys, estão vivos até hoje. E uma coisa, se você parar pra pensar... Ainda bem que série, é com o Homem-Aranha, não é com o Demolidor. Se fosse Demolidor, ele morria mesmo. Aí sim. Vi de outro lá, o rapazinho que é o... Quando eu esqueço de mudar o áudio e começa algum episódio dublado. E eu fico igual aquele cara, com os ouvidos sangrando. Ô Maurício, você está na sua cozinha? Eu não, por quê? Não, que um dia você falou no Twitter, tenho medo de ir na minha cozinha e vir alguém sugerindo The Boys. Ah, sim, assistir. Verdade. Mas só um comentário sobre a série aí, que nem tem muito a ver com o programa, mas tipo assim, os heróis lá, que são os caras que não querem saber de nada, e tipo assim, só quer saber do dinheiro e tal, se você parar pra pensar, são tipo os mega corporativistas, assim, né? Tipo assim, teoricamente tem um monte nas cidadezinhas e tal, que tenta fazer o certo, de certa forma, né? Só que a série foca nos caras que não prestam. Cadê o Pica-Pau? Tipo, os heróis lá tem algum que tem nível de poder? Eu não assisti, então eu não sei. Tem algum com nível de poder assim alto, nível do Aranha? Ou é todo mundo meio que. Não tem. Meio que mais Demolidor, alto, assim. Mais não, tem alto, o Demolidor, também. Tem o Homelander é o mais exagerado. Que ele é o Super-Homem. É tipo o Super-Homem, é o Super-Homem sem travar nada. É o Super-Homem se ele realmente existia. É tipo, é o Super-Homem que, beleza, ele chegou no lugar em que tem um assaltante, ele usa a visão de calor e rasga o cara no meio, entendeu? É isso que ele... Tipo assim, beleza, o cara tá assaltando, ele mata o cara. É o Super-Homem que vai tentar salvar o avião, explode tudo e sem querer, o que eu posso fazer? Vambora. Eles iam morrer mesmo, né? Então, se eu não tivesse vindo aqui, eles iam morrer, então dane-se. É melhor eles morrerem e não contarem nada do que eu salvar um deles, pelo menos, e eles falar, ele deixou a galera morrer. E assim, a gente tá falando de The Boys sem ter nada a ver com crossover, mas tipo assim, a ideia da série. A gente pode tentar incluir o Homem-Aranha, já que não tem um personagem Homem-Aranha. É, poderia ser ele entrando no sendo selecionado pra participar do set lá, que é tipo os Vingadores, assim. A Liga da Justiça, né? Liga da Justiça, porque um parece o Super-Homem, outro parece a Mulher Justiça, Maravilha, assim. E outro o Batman, né? Então... Ah. E tem um Aquaman, e tem o Flash, é verdade, é a Liga da Justiça. Essas coisas com... Essas temáticas de heróis, assim, fora de Marvel e DC, é o que ele mais encaixaria, né? A gente já falou do mangá ali, do My Hero Academia, daí tem esse daí. E eu pensei no filme aquele dos Incríveis, que é um filme até eu jurava que você ia falar o filme do Adam Sandler. Nossa! Meu Deus. Não, eu acho que os Incríveis, aquele é um filme legalzinho, tipo, pode ser interessante o Aranha ali, né? Porque... Mas aí, se você parar pra pensar, é bem... Os Incríveis se encaixam no universo Marvel perfeitamente, né? Se você parar pra pensar. É, esse personagem de heróis, assim, normalmente... É o Quarteto que vale, né? É. Exatamente. O filme do Quarteto que vale. E o Guerra Civil também que vale, né? Porque no primeiro filme é quase que a situação do Guerra Civil ali, de registro e tal. Mas, João, qual que era o outro, o que não é ótimo, só é bom, que você tinha pensado? O Maurício não vai na frente? Ah, pode ser também, Maurício, é verdade. Posso ir também. É Jurassic Park? Ah, não. É o Mundo Perdido. Se passa na Terra Selvagem. A Pedra Filosofal? Em Busca do Vale Encantado, né? Aquele dinossaurinho que passava, né? Meu Deus do céu. É, o crossover vai ser da Spider e Super Stories com Barney, né? O dinossauro roxo. Isso é bem possível. Nossa, Deus. Não, como eu disse, no começo ali tem... os dois crossovers que eu pensei tem a ver com polícia e tal. E o Homem-Aranha sendo um símbolo, um herói símbolo ali de Nova York. Um que eu pensei um tempo atrás, eu comecei até a imaginar junto com o meu irmão, é como seria um crossover de Homem-Aranha com Brooklyn Nine-Nine. Olha, cara, parabéns. Pior que eu pensei nisso, cara. Foi a última. Quando você falou a primeira, série policial, não sei o que, eu pensei, a última que eu vi foi Brooklyn Nine-Nine. Você juntar o Jake Peralta com o Peter Parker, vão ser o casal de personagem mais odiável do mundo. Homem-Aranha e Deadpool. É isso, né? É basicamente isso. E tudo isso surgiu porque eu tava assistindo com a Gabi e tem episódio lá que o J.K. Simmons, que é o Jameson, aparece. Aí a gente olhou um pro outro e começou, e se? E daí a gente ficou meio que imaginando, assim, como seria a reação de cada personagem, sabe? Pra quem não conhece, o Brooklyn Nine-Nine é uma série de comédia e o núcleo principal dela é uma delegacia de policiais ali. E cada um é bem... estereotipado e tal, tem o cara que é nerdão, aí tem a outra que é mais organizadinha, aí tem a outra que é badass pra caramba. Bem legal. Tem o Terry Crews, que é o Terry Crews. Tem o Terry Crews, que é o Terry Crews. Ou seja, é bom, né? É legal. Sim. A série é muito boa. E daí a gente ficou imaginando, assim, como seria a reação de cada personagem. Não sei o que poderia envolver eles, mas, pô, precisa de muito contexto também. A comédia ali é só arranjar um jeito simples de encaixar. Algum episódio do Halloween são os melhores. Sim. Aí, sei lá, tipo, a gente ficava pensando o Jake, por exemplo, né? O cara paga pau pra esses filmes de ação, o Duro de Matar e tudo mais, ele ficaria meio que babando ovo ali no Homem-Aranha, porque acha ele foda e tudo mais, e querendo meio que pagar, assim, de fã dele. A Amy ia ficar meio, tipo... não sei se eu concordo com os meios dele, porque agir mascarado assim é fora da lei e tudo mais. Sei lá, a Rosa Dias ia olhar pra ele e falar apenas cool. Aqui, isso é em inglês, tá, gente? O Maurício não falou cool. Palavra, não. Cool. Dependendo tipo da qualidade do áudio, pode ter especial. Sido seu suado errado. A fase especial do Sonic 2 aparecia assim, cool. Aí eu ficava lendo e falava assim, uai, mas quando era criança... Mas aí você ia lá no seu colega lá, ele falava, não é cool, é cool. É, tipo isso, não cool. É cool. Mas porque a Rose, ela é tipo de poucas palavras, né? Você fala assim, legal, da hora. Eu ia falar que a história de trocas de mentes e tal, normalmente elas não são muito populares. Eu ia falar que se o Peter tivesse... tipo assim, o Peter fosse transportado pra mente do Peralta, sabia ser interessante também. Era tipo assim, o Peter tentando agir como o Jake Peralta e resolver os crimes sem poderes. Talvez com o Jake falando na orelha dele. O crossover seria na mente, não os dois. Imagina os dois no mesmo. Então seria um Jake Peralta superior? É o Peter Peralta, né? Tinha o Peter perfeito. Peter Peralta. Imagina os dois na cabeça e virar melhores amigos ou os maiores inimigos. Um dos dois extremos. Beleza, ok. É, e daí a gente ficou pensando assim nas reações de cada personagem. Sei lá, o Boyle talvez fosse ficar com um pouquinho de ciúmes, porque o Jake tava dando muita atenção pro Aranha, sabe? O Scully e o Hitchcock iam, tipo, pedir pra ele trazer rosquinha de teia. Do jeito que ele levava pizza, sabe? Ah, a gente é muito preguiçoso pra ir, mas as rosquinhas ali do outro lado da cidade são as melhores, leva a gente. Aí apareceu o episódio do Doug Jury, o Homem-Aranha prender ele e o Jake Peralta ia reclamar: não, não é assim que a gente faz. Alguém esqueceu da Gata Negra e do gato e do raposo. Raposa não negra. Prende os caras, não. Prendeu, pô. O último Trivial Class que a gente comentou, ele prendeu. O raposo assim, nunca mais apareceu o Raposa Negra. É, porque ele, o Peter prendeu, estou fazendo aspas, né? Depois ele deu um fim. Então é isso, Homem-Aranha e Brooklyn Nine-Nine. Foi uma bela ideia, estou muito animado. Estou fazendo o papel do Capitão Holt. Estou muito animado. Você não vê alegria no você meu rosto? Você nunca viu. Você nunca vai me ver tão animado com assim. É engraçado ter um episódio. O Magarin falou de um jeito que eu não saquei a piada, eu tava até tipo chateado. Poxa, desculpa, foi o melhor que eu consegui. Tem um episódio que o Jake já tá entendendo o Holt tão bem, né? Que o Holt aparece com aquela expressão dele sem expressão, né? E aí o Jake fala alguma coisa, tipo assim: ah, tá vendo? O Capitão tá muito feliz, tá até sorrindo. Aí o Capitão fala, tipo assim: sim, estou sorrindo mesmo, alguma coisa assim. Sim, é o dia mais feliz da minha vida. É isso. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Esse Tupicast aqui tá pra gente falar de outras séries aleatórias. Com a desculpa de põe o Aranha lá, que aí não falou nem do Aranha de aleatório. É Homem-Aranha e um Maluco no Pedaço. O Rei do Crime é o Tio Fio. com o Manolo Rey dublando o Homem-Aranha e o Will Smith. O Jeffrey é o mordomo legista. O Jeffrey é o mordomo legista. João, você ia falar algum aí que é bom e não ótimo? É, vou finalizar então. É, esse é uma homenagem ao Magarin, e como eu tô numa epopeia de reassistir todas as temporadas de Power Rangers que são disponíveis na Netflix, eu comecei em Mighty Morphin, que é a primeirona, e agora eu tô em Força Animal, que já passei acho que por 8 temporadas, eu juntaria os Power Rangers com o Spider-Man, que tem tudo a ver. Esse crossover impossível só poderia acontecer com a Saban, que eles pegam um pedaço de qualquer coisa e juntam tudo numa história americana qualquer. Eles pegam vários rascunhos, né, João, e fazem uma obra. É isso. É, tipo isso. Tem um episódio que eles conseguem fazer o crossover com o Black Kamen Rider, que não faz sentido nenhum, então eles conseguiriam fazer com o Spider-Man. Parabéns, Spider-Man. E pode ter o Spider-Man, eu já gostei, eu assistiria. Seria em quantos eu episódios especiais, João? Seria um episódio. Seria tipo um arco especial. Tipo quando aparece o Ranger diferente, que no começo ele é malvado, aí demora uns 3, 4 episódios pra ele virar do bem, ele ser aquele sexto Ranger, ou então um quarto Ranger especial. Mas é assim, se tiver um embate entre eles, o Spider-Man derrota tudo com um golpe só. Seria então, mas é um geralmente isso curto. Que acontece. O Power Ranger especial do mal aparece, derrota todos os Power Rangers de verdade. Aí a gente descobre que ele tem um backstory trágico, que ele foi transportado para aquela terra porque ele não queria, que lá no planeta Spider-Man dele ele era o sensacional, e aqui ele tem que matar todo mundo. E aí com o tempo ele vai ficando bom, ele vai lembrando das origens dele, e aí ele vira o sexto Power Ranger especial, o Spider-Man, com o seu próprio Zord. Eu ia falar isso do Zord, porque tem um lance que o Leopardon, né, que é o Megazord do Homem-Aranha do Spider-Man, ele tem, na escala de tamanho, ele é 20 vezes maior que o Megazord normal, né? Tem mas aí no Power Ranger todos eles têm o mesmo tamanho. mas tem esse negócio da escala, né? Eu acho que eu li isso em algum lugar, mas eu não lembro onde. Tipo, que ele tem o tamanho... Eu acho que ele tem 80 metros e o... Megazord é 40, alguma coisa assim. Pois é, né? Um negócio absurdo, né? Ia ser o mais forte deles lá. Ia destruir toda a cidade aí, tipo, tentando salvar ela. E aí, nesse crossover impossível, o Megazord do Spider-Man, como é que é o nome? Leopardon, isso. Por que ele se transforma... o Leopardo com a aranha? Não me ele se transformaria numa aranha de verdade. Junta, né? O Megazord com o Leopardon. o Eric isso já é, porque eles têm que fazer um mega Megazord. Descaracterização. Então, peraí, esse é do... Esse seria a versão Mighty Morphin ou do Força Animal? Qualquer uma. Você pode pegar esse roteiro e aplicar a qualquer temporada. Por país, assim, juntar o Italian Spider-Man lá com o filme O Poderoso Chefão, né? Nossa! Tinha que ser Força Animal, porque ele podia morfar falando que era o homem movido pelo apito do cão, entendeu? Aí ele tinha uma adagazinha que ele soprava e era o apito do cão. Mas o roteiro é o mesmo pra qualquer temporada de Power Ranger. Oh, o Megazord da primeira temporada tem 41 metros. Menos aquela do espaço, porque ela é diferenciada. Aí funcionaria, você só muda o roteiro, porque aí você bota ele vindo na nave do planeta Spider. E aquela lá tem até Tartaruga Ninja, hein? Só pra falar aí de crossover impossível, né? Meu Deus do céu. Aí tem que ter o Demolidor também, nesse daí da Tartaruga, porque o que transformou elas foi o mesmo que transformou o Demolidor, né? Não, é que no Demolidor é o clã da mão, no Tartaruga Ninja é o clã do pé. Muito bem. Magaren sumiu completamente quando citaram Power Ranger. Tô jogando Pokémon. Everton, você quer comentar algum? Se já tivesse sido comentado, eu tô zoando. Não foi comentado. É, eu tinha juntado, então. Meu padrão tem 60 metros, eu falei errado. Um filme, né? E uma série. Só que eu não assisto muito séries, então a série que eu escolhi foi pra zoar. Ah, sim, que a gente tá fazendo tudo sério aqui. Não, mas é que foi pra zoar porque eu não gosto da série. Tipo, eu não gosto de Game of Thrones, mas todo mundo fala e tal. E só tem gente filha da mãe naquele seriado, né? Toda cena, praticamente, que me mandaram é um cara sendo filho da mãe com o outro e tal. Só tem gente mau caráter, não tem herói. Basicamente, nem, mundo real. E nem vilão. Exato. Por isso que eu não gosto. E daí eu pensei em pegar, assim, não o Homem-Aranha, pegar o Carnificina e ele matando todo mundo. Tipo, as pessoas tentando ir pra cima dele, ele matando geral. Tipo, todos os personagens, um por um, sendo destroçado ali. E ele fazendo a festa lá. Ia ser muito da hora. Senhor do Fogo lá, como é que chama o Deus do Fogo lá, e acabar com ele, não adianta. É porque ele tem fraqueza fogo, então troca, coloca o Rino. Coloca o Contraparte Aranha. Ah, aí sim, grande aí vilão. Agora vilão. A coisa ficou legal, agora sim a coisa ficou legal. Colocar o Contraparte ia ser da hora, daí... Só o Morlon pra parar ele. Eu estou imaginando na vitrine o Contraparte sentado no trono lá de Isso precisa estar na vitrine, porque o Contraparte, em um episódio, ele ia matar todo mundo. Tipo, ia ser da hora ver aqueles caras, tipo, ah, quer crescer, ser o reizão aqui da parada, então vem cá, dá uma, tipo, boca no pescoço do cara só e já era. Só um minutinho. Pessoal, o que vocês estão ouvindo, vocês provavelmente não conhecem o Contraparte Aranha, porque ele apareceu muito pouco nessa revista, mas era o vilão ali dos anos 90. O Homem-Aranha que tem seis braços, todo mundo sabe. É o Homem-Aranha que tem seis braços e dispara teias de arame farpado. Muito bem, cara, isso, parabéns. Tem coisa mais da hora que isso? Cara, não, cara, isso é muito legal. Ele trabalhando no área rural, ele faria dinheiro tão facilmente. Era isso que eu ia falar. Põe o crossover do Contraparte Aranha com a Fazenda. Caramba, parabéns. Sempre me surpreende. Homem-Aranha com Big Brother Brasil, né? Se vocês quiserem tentar fazer um crossover, entre aspas, sério com Game of Thrones, você pega o Cavaleiro Aranha, coloca ele lá, aí ele vai tentar ser justo e honroso naquele mundo e vai morrer. Exatamente. Não, tem que ser o Contraparte pra matar todo mundo. Já chega das pessoas só se ferrarem. Tipo, eles pegam o melhor personagem e matam no primeiro episódio, né? Nem mas isso aí é a vida, cara. Você tem que se acostumar. Então, a gente prestava lá que era o rei, o fodão lá, que era da hora, pega e mata um dos primeiros. Ah, mas era o Sam Bean, né? Não dá pra sobreviver muito. Eu não estou me preocupando com spoiler de Game of Thrones, porque faz tempo pra caramba. Mas assim, eu achei que o Everton gostaria que matasse um Stark. Tem isso também. Aí você coloca lá o Aranha dos filmes lá, pronto. Aí pronto, vai pro Stark direto, né? Vai virar aliado daqueles. Tipo, aí já tem a Ruivinha lá, que é a Mary Jane dele. E daí, tipo, ah, mas eu quero o Tony, cadê o Tony? Fica lá atrás do Stark, né? Ela só é a Mary Jane se tiver as iniciais M e J. Na real, ela é a Fênix, né? É Jean Grey. Meu Deus. As pessoas provirem isso. Então? Tem que ter uma carga cultural. É, então, já que tem as referências. Então tem o Cavaleiro Negro também, que é o. É o Jon Snow que vai ser no filme dos Eternos aí. Muito bem. Quem mais quer falar alguma coisa? Faltou mais Eren com a outra. Ah, é verdade. Eu? Ah, falta o Eric também com a outra dele. Eu pensei em um, não, porque na a única coisa que eu tinha pensado, além do quando não era pra fazer roteiro, era com o Homem-Aranha. Assim, em duas cidades que eu tinha pensado, na verdade. Não era nem um personagem em si, era em cidades. Era em Patópolis e em Springfield. Caramba, Springfield. Imagina um Homem-Aranha livre das amarras sociais. Era o Homem-Aranha de Springfield. Ele ia fazer as coisas que ele faz sem tentar esconder. Tipo o Norman Osborn comprando lá a usina nuclear do Burns. O Homem-Aranha ia ganhar poderes quando o Homer jogasse aquele negócio nuclear pra fora do carro, né? Sim. Aí ia cair numa aranhazinha que ia morder o Peter que tava no parque fazendo um piquenique. Peter Nick. Não, ele ia estar naquela montanha de, lá, né? De pneu pegando fogo. Eu considerei um aqui, ó, que é um filme que eu gosto. Mas em Patópolis tinha que ter o Howard também, né, Eric? Não, mas então, eu considerei um crossover aqui que poderia ter o Howard, é verdade, tem razão. O ânimo do Eric é tipo, vamos pro próximo tópico. Mas comecei a falar aqui, mas tem a questão de Patópolis, né? Você quer comentar alguma coisa, Magari? Não, só tinha pensado nisso. Não era pra fazer do Aranha em Patópolis lá. Na verdade, não é que era pra fazer roteiro. Alguns pensam, alguns vão detalhando mais, mas a ideia é Magari, Homem-Aranha com o Pato Donald de Kingdom Hearts 4 tá chegando nele. Não duvido, não. Pior que dá, hein? Dá pra ter. Já teve o mundo da Marvel em algum Kingdom Hearts? Não. Não, foi adquirido depois. Aí, ó, Kingdom Hearts. Eu preciso comprar Kingdom Hearts. Joguei só um pouquinho de Game Boy Advance. Você só tem 7 jogos aí e 300 horas de bagagem. Tá vendo só? Aí, ó. Vou esperar Black Friday, que sempre cai de preço. O conjunto completo. Muito bem. Eu tinha considerado, mas eu... Caramba. O Magari mandou aqui. O Maurício mandou aqui. Eu tô jogando Pokémon, pô. Mandei o quê? É que o Homem-Aranha com o universo de Pokémon, vocês comentaram no início alguma coisa, né, que vocês falaram? Só razoavelmente. A gente só zoou mesmo. Eu ia falar seria que... Seria com Spinarak e Ariados. A gente pode fazer uma brincadeira, então, tentar escalar quais seria o time de 6 Pokémons que o Aranha usaria baseado nos poderes dele. Pô, parabéns, vamos ver. Spinarak e Ariados já vai 2. Beedrill não pode aranha, porque são inimigos naturais. Mas pra que tem que ter Spinarak e Ariados? Basta ser só um deles. Pra não gastar espaço. Tá. Então só o Ariados, que é o grandão, né? Qual que é o. Que é o gatinho preto? É o Umbreon ou Espion? Umbreon. Tem o. Tem o. Purloin, sei lá, alguma coisa assim, que é uma gata negra. É a Purloin. Que depois fica gorda na evolução. É o que acontece com muita gente, mano. Exatamente. A pessoa vai ficando mais velha, para de se exercitar. Agora eu tava pensando nisso daí, eu lembrei que o João Pedro tinha falado do Ben 10, tinha aquele alien que era um macaco-aranha, né? Sem zoeira. Exato, tinha. Olha aí, macacadas do aranha. Voltando pros pokémons. Eu acho que poderia ter pra representar os vilões, né? O Octillery, aquele, né? Que é o... Poderia representar o Octopus, né? Então ele pode montar um sexteto sinistro de vilões. Pokémon. É legal que a gente dá ideia, mas montar mesmo a gente não monta, né? A gente só vai dando a ideia. A gente podia fazer isso, O Electabuzz. Então vai ser... Tá, Ariados, Octillery, Umbreon... Não, mas calma. Ariados é do sexteto ou é dos poderes do Homem-Aranha? É tudo junto. Não dá, que o time são só 6. São 6. Vamos considerar 6 pokémons pra ser o sexteto e 6 pokémons pra representarem os poderes do Homem-Aranha. Ou seja, 6 contra 6. Caramba. Okay. Ou não, vocês que sabem. três grupos. O Aranha seria o Ariados. Então, olha, Teia e Escalar, tá aí no Ariados. Tem algum que pressente alguma coisa dos Pokémon? Aquele que solta o fiozinho de seda é o Caterpie, né? Seria pra representar a Teia. Sim, String Shot. Ok. O que eu lembro que faz tipo uma previsão é o Girafarig, né? Que ele tem a visão futura. Ah, tem vários Pokémon que usam o Future Sight lá de. É, eu só lembro do Girafarig. Tá, então coloca o Girafarig pra ficar mais distoante do resto, pra ficar interessante. Qual que sempre mata? Que tem que ter esse também. Não, não tem nenhum aqui. Você pode ter qualquer um que usa agilidade e alguma coisa assim, por causa do Homem-Aranha. Mas teria que ser um ágil mesmo, tipo um Aipon, sabe? Que é aquele... Macaco de novo. Crobat. Crobat é o mais rápido. Acho que Crobat é um dos mais rápidos. É, mas é o Homem-Aranha, não o Flash, né? Não, é o Batman. O Crobat é um morcego. É verdade. Não, eu tô falando dos poderes. Dos poderes. Mas... Tá. Tá bom, então coloca um PJ pra fazer um ataque rápido. E a super força poderia ser representada por aquele Machoke, né? Que é o lutador, aquele musculosão. Ou aqueles Machoke, novos, né? Aqueles novos que sempre carregam uma viga, que não faz sentido, tipo... Ah, sim, é o Tiburo. É, os caras carregam uma viga do nada. Mas ok. E eu não faço ideia de quantos a gente selecionou e eu acho que tá bom. É, tá sexteto sinistro. Qual que vai ser a formação do sexteto? A primeira lá? Tem o Sandy S, que pode ser o Homem-Aranha? Aquele... O Kakuna pra ser o Lapidus, que ele endurece, tipo... É, então não é a formação original do sexteto. Ah, mas se for personalizar, então fica muito difícil. É porque eu pensei assim, ó, tem Octopus, Homem-Aranha, Kraven e tal, e pego um pros... Mas beleza. E é isso aí, gente. É, esses aí são a batalha tem um lá. Tem Pokémon do... Escorpião? Tem o Drapion. Tem o Drapion, é. Tem um. Ah, que eu tô tentando lembrar o nome desse bicho, que é um nome estranho. O Lagarto é aquele, o Totodile, né? Ah. Ou pode ser o Sceptile. Qual que você. Fala a característica aí, Magar? É a Greenow. É o Pokémon Sal, a fada. Eu não uso ele, eu nem decorei aquele bosta. Ele parece o Duende Verde. Ah, tá. Achou? O Snorlax não. Seria o rei do crime. É, o Snorlax seria... É, é verdade. É, agora eu vi aqui o que você tava falando aqui. Não, o Morgrain. Ah, então, é a evolução dele. É a evolução desse Morgrain. É Grisnow. Grisnow. É G-R-I-2-N. Grimmsnarl. Meu Deus, parece o Duende Verde e Ultimate, né? É, o de Ultimate mesmo. Sempre que eu vejo ele, eu acho que ele é parecido com o Duende Verde e Ultimate. Aí dá vontade de bater. Não vamos falar muito Pokémon mais não, senão a vitrine vai ficar complicado. Bom, são só 900 e lá vai bomba. Mas eu tinha pensado num aqui, não necessariamente é engraçado nem nada do tipo, só me ocorreu a ideia que eu vou só citar rapidamente, que eu tava pensando que eu gosto muito do filme De Volta pro Futuro. E aí eu fiquei pensando se o Peter entrasse no DeLorean aleatoriamente e fosse parar no passado, aí ele poderia, sei lá, ele fica preso lá, alguma coisa assim, e talvez seja na época que ele ganhou os poderes, então tem todo aquele dilema, se ele impede agora, ele de ganhar os poderes ou não. Agora eu fiquei deprimido porque tem aquele filme, aquela vídeo fake lá do Tom Holland e o Robert Downey Jr. como o Marty McFly e o Dr. Brown na escola lá. Mas daria pra ter alguma coisa nesse sentido aí. Mas é só porque eu queria falar de Volta pro Futuro, por isso que eu dei. Não, seria uma história legal, que aí a gente vê que ele tentaria parar de fazer as situações, depois voltaria pro presente, ver que o presente é tudo errado, tem que voltar pra consertar as besteiras que ele fez, porque tudo tem que acontecer não, do jeito que aconteceu. Eric. Ele viajaria lá pro momento do Trouble e tinha que consertar a cagada lá. Eu tava, o Trouble é o universo errado que deu errado depois dele ter mexido. Eu tava esperando o João acabar de falar pra citar Trouble. É, então. Se eu pensei ele tentando impedir o próprio ganhar os poderes e tal, e daí tipo, ele volta no passado pra, sei lá, Gwen morreu. Daí ele volta pra, tipo, agora vou perder os poderes e ela não vai morrer. Só que daí, tipo, quando ele volta pro futuro, morreu o Tia May, morreu o Mary Jane, morreu o Harry, morreu o geral, sabe? Ele tem que voltar de novo pra... Que nem no filme lá de Volta pro Futuro 2, que ele vai pra um futuro todo zoado, né? Cara, eu acho muito legal esses filmes. É tipo o efeito borboleta, sabe? Que o cara vai alterando e as coisas vão mudando. Por mais que não faça sentido o cara voltar só pra furar a mão quando é criança lá. Enfim, tem uns furos sempre, né? Inclusive na mão. Mas eu sempre acho interessante esse tipo de filme. Que tem esse vai e vem no tempo, assim, e tal. Bem legal. O Deadpool já voltou no tempo pra história do Aranha lá. Que é boa. É. Bem, saiu na. Deadpool do Joey Keller era bom. Saiu incrivelmente Pandora, bom. Né? Saiu pela Pandora e saiu na antologia. Teve uma mais recente. Eu não vou lembrar os detalhes porque eu fui obrigado a gravar. Mas é naquele. Teve um negócio que era do passado do presente. Que o Peter viaja no volta e ele encontra o Miles criança, mais criança ainda. É o que tinha gerações, acho. Não era gerações, era um. Achei Generations mesmo. É Generations, sei lá. Eu não sei, que eu não li. Ah, mas tem. Você falou gerações, eu lembrei do nome Generations. Enquanto eu tava falando, eu lembrei desse do outro. Esse eu não cheguei a ler, mas eu vi as imagens lá que tem tipo o Aranha, os dois Peter, o mais velho e o mais novo. Inclusive tem até o Peter fazendo um com a roupa do desenho do Espetacular e o outro com a roupa dos anos 90 lá do. Ah, sim, eu lembro dessa imagem. Era Viagem no Tempo também. Mas eu não me dei o trabalho de parar pra olhar. Tem a história da Garota Aranha, que é praticamente o De Volta pro Futuro, que ela encontra o Peter naquela história contra o professor dos Magaranhas, lá, o Smite. E ela encontra numa história, ela tipo meio que ela que junta, ela que faz a Mary Jane não desistir do Peter, que eles ainda não tinham se conhecido, e daí ela ia apresentar ele e tal. Eu pensei que se fosse na época do Trouble lá, né? É o Peter, tipo assim. Não, o Trouble o Trouble é o universo que deu errado depois do Peter ter mexido. Eu ia falar diferente, tipo assim, ele volta no passado e tal, e aí ele vê que o tio Ben tá. Eu não lembro, eu não li Trouble. Quem que se interessa por quê? Eu sei que eu não sei se inverte, tipo assim, o Richard, que é o pai do Peter, interessa na Tia May e o Ben a Tia May na é a mãe dele. É. Então, mas aí eu não lembro se os dois trocam o casal ou se eles só um dos casal, dois, entendeu? Não, eles trocam tudo, é zoado pra caralho. O que eu ia falar o Peter adora se balançar por aí. Em inglês, balançar é swing. Faz tudo a ver. Mas o que eu ia falar é que, tipo assim, o Peter volta, aí tipo De Volta pro Futuro, sabe? Sei lá, a Tia May encontra ele, alguma coisa assim. A tia, quando ainda era nova, né? Ainda não era tia e tal. E aí... Na época do crossover do Jurassic Park, lá que o Maurício falou, né? Mas aí, eu ia comentar que aí, tá vendo? Citando Jurassic Park. Mas eu ia falar que, tipo assim, aí ele fica achando, né? Ele começa a ver que os eventos mudaram, e aí a Tia May e o pai dele, que é o Richard, né? Eles começam a trocar olhares e tal, e ele fica assim, meu Deus, eu tenho que consertar isso e tal. É por minha culpa que isso tá acontecendo. E aí, quando ele conserta, ele desaparece, né? E ela que era a mãe dele. Ele fez de tudo tentando arrumar e na verdade foi aquilo que aconteceu do real. Ele termina falando, eu não estou me sentindo muito bem. Exatamente. Só não ia poder ter a cena lá do hoverboard, porque todo mundo sabe que aranha e skate não combinam. mas tem Tony Hawk. Não importa. Esse crossover é praticamente impossível, né? Se a gente fosse falar antes, ninguém ia imaginar isso. Agora que aconteceu há tanto tempo, né? Aqui, uma coisa bem louca. Mas eu esqueci o que eu ia falar. É. Claro que eu esqueci. Mas não, enfim, isso aí. Daria. Ah, eu ia falar, lembrei o que era. Se você tá ouvindo esse programa e a gente tá falando de Trouble e você não sabe o que é Trouble, a gente não vai explicar porque você é uma pessoa muito sortuda. Você não precisa ficar sabendo. É melhor não saber. E se você que tá escutando o programa e não assistiu Game of Thrones, você também não precisa assistir. Que isso, é legal. Game of Thrones é legal. Bom, então é isso. Se vocês tiverem mais ideias malucas de crossovers do Homem-Aranha com outros universos, comentem aí no programa, né? No nosso grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, lá que normalmente é onde a gente divulga mais os podcasts, né? Vai lá no post ou no comentário do podcast e comente aí as suas ideias de qual crossover você esperava ver, como que seria e tal. E quem sabe isso entra depois no volume 2 desse programa, né? Que eu acho que tem coisa pra caramba pra falar desse tempo. Ah, sim, tem. Eu, Eric, não garante, mas tem coisa pra a gente ainda conseguiu espremer, Magari, um pouquinho, falar alguma coisa, olha só. Ah. Imagina, com preparação, a gente consegue vencer qualquer podcast. Qualquer pauta. Bom, então é isso. Valeu, manda gente. Manda pra gente ser o time de Pokémon do Homem-Aranha. Isso aí, muito bem. Então é isso. Falou, até mais. Falou. Tchau, gente. Boa noite.